Bom dia. Estou na 888. Opa, Romeu, Mike Lima, Kilo, está a 40 milhas, desça para 5 mil. Encontrei Salvador, Pastor 17, saída Conde. Pastor 17 ao controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. Ok, subida para 090, Pastor 17 como autorizado. 811 Guarulhos, 340 autorizado, via Peruíspe 50. Agora Pastor 10 com curva direita, saída da El. Saída da El. Leda, após Videb. Controle 119.8, aciona 5135. Alinha e mantém 490. Alinha e mantém no zero, 4299. Papo Romeu, Índia, November Alpha, está na escuta da torre? Afirma, na escuta, prossiga, November Alpha. November Alpha na escuta, torre, prossiga. Sim, autorizado, prosseguir na linha do litoral, cruzar o campo. Reporte livrando o eixo de decolagem da 90, Índia, November Alpha. Sim, curva esquerda para cruzamento do campo, Índia, November Alpha. Trip 5221, tá pronto? Eu acabei com o bilhete, alto lado, passo 4, tá? Na sala 36, chama agora 121 da sua nave. 219, 1888. Trip 5221, Trent 1 Centeno 149, autorizado a decolar, pistão na 7. Autorizado a decolar, pistão na 7. Índia Alpha Pax 3, Pax 1, portão 3. Sim. Pode portão 3, então, gol 1 no 38. Salve Salvador, bom dia, tá passando, Ramiro tá passando, no 44, tem que ter informação ontem. Bom dia, confirma a intenção do gol. Corredor forte. Primeiro Alfa, agora controle 098, bom gol. Agora controle, 19.8, bom dia, até a volta. 160, até a nata. Paciente, Vitorino Juliette, prossiga via corredores, o ajuste no 014. Violei, vira corredores. Controle 119.8. Opa, Romeu, Mike Lima Kilo, via chegada a mão, desça até 2.500 pés. Reitero, Papa Romeu, Mike Lima Kilo, via chegada a mão, descer até 2.500. Chegada a mão, para 2.500, está aqui o outro. Opa, Papa. Este é o controle Salvador, meu cordial. Ciente, Papa Romeu, Índia Nova Amaral. Eu que mal passo se encontra a pista agora. Cada barra da casa 17, só que separada, e a fazenda do hotel é 0,5 do ano. Eu confirmar a radial e dado de saída e Radial para a localidade e a distância? Tá 3602, no localizador visual. Paciente, chega o trem, chame a toa, 1186-3602. 1186-3602, pela mais. É. Gente, o Kilo Pico Alvim autorizado, Salvador, Sierra, November, Delta, Hotel, Aba. 085 nível, decola pista no 7, curva direita, depois do axé. Controle 119.8, acena 5130. Correto, podia confirmar pessoas a bordo, autonomia e tempo estimado de voo. Tempo estimado de voo de 2 horas, a oferta que a gente para o motor barreira. A bordo deve ter autonomia de 4 horas, com o motor 03 a bordo, 4 com autonomia. Tá correto, para acionamento de táxi, torre 1862, que é o papito. CF9.8, confirmando, está restrito no lugar de São da Barra, aquilo que foi visto. Sente grato. Opa, Romeu, Mike Limaqueiro está em descida para 2.500 pés devido ao tráfego visual no corredor a 1.500 caminhos. Livre pouso na 103602, por gentileza, o papi está no brilho máximo, senhor. Ah, o plano Salvador-Salvador está autorizado, 1.000 pés. A frequência do controle 119.8, acena 0132, o meu passando. Controle 119.8. É correto, no 45 vai chamar a torre para acionamento de táxi, meu patrão. Meu patrão chamará para acionamento de táxi. Romeu, Mike Limaquiro está cruzando a Bahia, corrijo, sobre a ilha de Itaparica a 2.500 pés ainda. 2.500, manter 2.500 devido ao tráfego. Passando livre acionamento, já pronto para o táxi? Ok, altimetria 1014, chame quando pronto, vamos ver para o patente. Porte alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Alfa Vita Juliette. Romeu Mike Lima Kilo, está no cruzamento da Bahia de Todos os Santos, desça para 2000, autorizado a aproximação ILS, agora em transferência. Salvador, muito bom dia, 3602, correção, liberou nosso escudo. 3602, bom dia, libertar se a parte de cargas, quilo base 3, 41.07. Confirmei, libertar se via pátio 3, antigo parte de cargas, para o portão 07. Afirmo, só que é 07, pátio 1, porém, tá que se via pátio 3, para 3602. Temático, pelo pátio 3, para o portão 07, 3602. Ajuste agora, 1094 via chegada Mari, desça para 2000. 1094 via Mari para 2000, gol 1982. Livre táxi, chame na Oscar para ingresso, meu Papa Tango. Chamará na Oscar para ingresso. Turandinha Juliette, para que não haja aproximações simultâneas, façam 360 agora pela esquerda. Iniciando 360 pela esquerda, hein, Júlio? Cadu em aproximação, cheque o trem, Tori 1186. Papá Vita. A centena 15 nós. Alfa Vita Juliette, curva à esquerda e reporte para o cruzamento do campo na perna contra o vento, 1-0. Chega, está perto do cruzamento, Alfa Vita Juliette. Prossiga, Mike Lima Kilo. Forte no externo, o altímetro é 1-0-4. Salvador, mais uma aqui. Vitor Juliette, agilize o cruzamento do campo no ponto médio da pista 1-0. Mantenha a proa norte e aguarde transferência de comunicações, Alfa Vitor Juliette. Você está cruzando com a sua cidade da Unas Sabum, 1-0, Alfa Vitor Juliette. Turandinha Juliette, direto para a final da pista 1-7. Júlio, para a final, nossa pena. Estou em Salvador, na escuta do Mike Lima Kilo. Afirmativo, Mike Lima Kilo. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Altímetro 1-0-4. Gente, 1-0-4. No portão localizador, Mike Lima Kilo, trem baixado travado. Gente. Kilo Papa Vitor, reporte alinhado e pronto na cabeceira 1-7. Reporte alinhado e pronto. Transmissão muito ruim aqui, confirma, foi o Web 58 no Uno. 58 no Uno, como está agora? Mais alto, porém chiado. 58 no Uno está autorizado, tipo, adicionar reportagem. Informa que vai necessitar de acionar na posição e posterior. Lenta, hein? Sim, então reporta pronto para o push. Júlio? Alfa Vitor Juliette. Agora controle 198, segue no corredor forte, bom voo. Controle 198, bom voo. Papa Romeo, Mike Lima Kilo. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1 centena, 16 nós. 101 centena, 16 nós, Mike Lima Kilo. Vitor India Julie, continue na aproximação para 1-7 e aguarde pista livre. India Julie. Alfa Vitor Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Ciente, Alfa Vitor Juliette, no litoral norte, nós já temos o Papá Romeu Índio November Alfa 1000 pés também, ok? Positivo. Litoral sul. Controle 119.8, acena 0133. Tá ganhando com o dia bravo, tá um voo local, tá bem, é todo da curva direita, litoral sul. Controle 198.0133. Confirmando o voo que tem aqui é para Vera Cruz. Confirma o pato que se encontra aí, por sua voz. Vera Cruz, falei errado dele. Esse voo aqui é PL202, voo Vera Cruz. Tango de abraço, confirmando o pato? Não, o pato está. Acionamento táxi, torre 1862, tango de abraço. Táxi 1862, acionamento 319, posição 1 no pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, contato, acionamento 319. Obrigado. Web 5819, pushback. Autorizado pushback, reporta para táxi 5819. Para táxi. Papa Vitor, bom voo! Papa Vitor! Caraca, irmão! Tanque de Abravo, livre acionamento sem táxi. Acionamento com a rapaz, vamos lá. Dois Salvador, Papa Tango, Romeu, Papa Tango, no ponto de espera para ingresso na 1-7. Gente, Romeu, Papa Tango, mantenha o ponto de espera. Manteria no ponto de espera. Papa Vitor, decolado ao 5-1, curva à esquerda, cruze o campo e aguarde transferência de comunicações seguindo na rádio Alfa. Mike Lima Aquilo, solo 5-2, chama agora 1-2-1-9. Papá Romeu, Mike Lima Aquilo, confirma o pato externo. Informação, senhor, tem muito pássaro aí na região setor norte e adjacentes aqui da frente. Deficiente, grato, Júlio. Aquilo, confirma o pato de carro está na frente. Aquilo, Papa Vitor, atente a pássaro na região e chame o controle de 198, bom voo. Muito obrigado, aquilo, Papa Vitor. Com o 982, autorizado em LS. Autorizado em LS, com o 982. Comandou, bom dia. Aquilo, Papa Vitor, mantém pro 300, mantendo mil pés, aguardando a autorização para subida 085. Aquilo, Papa Vitor, com este controle Salvador, meu cordial, suba para o nível 085, voo direto e informe quando possível estimado de pouso. Mais 1 hora e 50. Ok, anotei. Entendi. Eu vou confirmar aqui. Para o táxi Oceaner 6319 com 127 a bordo, temos autonomia de 3 horas e 55 minutos, aterrando com fim. Respeitado, mas... Chegante. Índia, confirmando, vai ser passagem depois da TAM, vai ter acesso à direita, pode levitar que se ponte para a torre 18612, Mega 14. Gente, Índia, observando o tráfego, Clevi pela Alfa, 18663, o nome. Confirmando, é o Bang da Web, o número 319, vai ser posto o Bang. Gente, após o Bang da Web. Ok, gente, bom dia, Índia. 3. Ando, sempre em graça. Verdade, vai tentar melhorar a manhã de olhar. Tango pronto? Colagem de pistão no 7, vento 080 graus, 159 no meu Tango. Over the tower, Webjet 5811, holding short runway 10. Line up and do it, threshold 10. Line up and maintain Webjet 5811. Oi, Índia Bravo no ponto de espera, autorizado ingresso e decolagem pelo 7. Após a passagem da aeronave, vai decolar. Inicialmente alinha e mantém após a aeronave que está decolando no 7, tá, Índia Bravo? Alinha e mantém, Índia Bravo. Meu papá Tango, decolador 57, curve à esquerda, ingresse na perna contra o vento da onda 0, aguarde para cruzar o campo. Meu papá Tango, copia a torre? Prossiga, senhor, meu papá Tango na escuta. Mantenha a perna contra o vento da onda 0, aguarde para cruzar o campo. Gente, manterá contra o vento da onda 0, meu papá Tango. Web 589, tem livre decolagem, pistão no zero, ventou uma centena, onda 29. Livre decolagem, 589. Oceana 6309, ponto zero, onda 0, pronto. Gente, mantém a 6309. Sim. Vai que é com o Vitor, retorna da plataforma, chame para ingresso na zona de controle, vai 14. Contará para zero. Gente. Livre decolagem, vento 080 graus, 129, está milha brava. Livre decolagem, toma na fora os povos de braço, tem que conta. Linha do litoral e chame controle 198, bom voo. Controle 198, graças. Comandou aqui no Papa Vito, só para checar meu VOR, estaria exatamente radial 300 agora, 301. Seu voo lhe forneceu azimute, o senhor está no 303. Ah, seu joia, por isso, obrigado. Prosseguindo a linha do litoral, agilizando o cruzamento do campo, após livrando o eixo de decolagem na 90. Normativa reportará liberando o eixo de decolagem da 90, o meu papo está iniciando o corpo. Torre Salvador, bom dia, Gol no 982, passando externo, baixar travado. Webby 811 control, ready, contact procedures clear. Okay, can we apply heading middle position, left five, no trouble. No trouble, you're clear. Clear to left position. Controle de Salvador, é o Papa Romeu Tango de Abravo, muito bom dia. Aguardando autorização de pouso, 1014, Gol no 982. Agora o setor de Vera Cruz, o Índio Bravo. Mais conhecido. Sim, chama através do Fora da Barra. Vou voltar lá Fora da Barra. Gol no 982, vento 090 graus, zona 59, livre pouso, Cristão no 0, segue bem. 90 com 10, livre pouso, Gol no 982. MA39, tá pronto? Pronto. Após a passagem do Bang da Gol, agora na final ali mantém, tá? Após ali mantém, acho, na minha 3 do 9. Controle Salvador, Papatango Romeu Papatango, no corredor forte, afastando a 20 milhas. Papatango, prossiga corredor forte, confirme a altitude que vai manter. 1.000 pés. Sente. Romeu Papatango. Romeu, passando controle. Salo Salvador, é o total 9911, informação Oscar. 9911, confirmando, você tinha nos comunicado para pegar tempo estimado de voo e estimado de decolagem, devido à Fortaleza fechada às 14 horas. É, o tempo estimado de voo é de 1h30. Meu Papatango, ciente de ambos os tráfegos. Poderia acender até 2.000 pés, senhora? Autorizado 2.000. Ciente, mandará 2.000 pés para o meu Papatango. No livro da colagem, vento a centena, 15 graus. Livre base, só no zero, acho que é 3 no 9. 4. Alfa Juliette, portão 04, Gol 1 no 982. O total 9911, confirmando só um minuto de coordenação.